Provérbio 6:6 diz assim: vai ter com uma formiga, ó preguiçoso, examine os seus caminhos e ser sábio. O amado ouvinte, já observou uma formiga? Eu sim, porque já fui criança. A Bíblia manda que observemos as formigas. Será que existe alguma sabedoria em observar as formigas? Se a Bíblia mandou, está mandado. Sabe o que eu digo? A professorinha de Deus é a formiguinha. Vai ter com uma formiga, ó preguiçoso, é coisa importante aprender. Ok, ensinamentos gloriosos as formigas dão aos preguiçosos. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. É verdade. Muita gente diz assim: quando sobrar um tempinho eu vou pregar o evangelho. Quando sobrar um tempinho eu vou fazer a visita à minha vizinha, falar de Jesus pra ela. Quando sobrar um tempinho, quando sobrar mais. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. A formiga corta a folha e a carrega. Quando é pesada, as outras vêm, a folha leva. Ó, irmãos, como elas são unidas, como são trabalhadoras as formigas. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. Minha mãe duas vezes, minha mãe na fé, minha mãe porque é minha mãe. Ela sempre dizia assim: ah, velho, dizia para meu pai, um dia você vai se aposentar e nós vamos sair por esse Brasil pegando o evangelho, pregando a palavra de Deus, testificando de tudo que Jesus fez na nossa vida, né, velho? Nós temos um testemunho lindo para dar. Um dia nós vamos. Mas um dia Jesus levou meu pai para a glória. Ele se aposentou, Jesus o levou. E minha mãe começou a chorar a sua dor, a chorar a sua dor. E não pregava, nem testificava e chorava. E foi para o hospital. Morre, não morre, é câncer, não é, opera, não opera. E ela orou ao Senhor: ó Senhor, se tu me curares, Jesus, eu vou pregar o teu evangelho e testificar do teu amor e do teu poder. Jesus curou. Ela se levantou e hoje prega o evangelho. Sabem por quê? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. E o mais importante da lição: toda formiga tem um enorme ferrão. Vamos todos aprender com as formigas. São unidas e não ferem seus irmãos. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. Mas é maravilhoso esse corinho, não é mesmo? Olha, eu vou cantar outra vez, vou cantar para mim. Tiago diz que aquele que não tropeça na língua, esse é perfeito. E eu quero ser que nem Jesus foi. Por isso eu vou cantar novamente esse versinho que é muito bom para nós que somos crentes em Cristo, amém? E o mais importante da lição: toda formiga tem um enorme ferrão. Vamos todos aprender como as formigas são unidas e não ferem seus irmãos. Preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita e não só quando o tempo sobra. Ah, vocês ficaram tristes? Mas eu não quero deixar vocês tristes, porque a professorinha de Deus, que é a formiguinha, tem de alegrar o coração de vocês. Vamos ver o que ela tem mais para nós? Eu era um crente fraco e preguiçoso, dos outros só queria receber. Mas Jesus Cristo é tão maravilhoso que com as formigas me botou para aprender. Hoje eu vou trabalhar em sua obra. Hoje eu vou trabalhar em sua obra. Hoje eu vou trabalhar em sua obra. Eu vou remir o tempo. Sobra.